O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. O DJ que revolucionou a saudade. Ele chega pra tocar a saudade pra você com estilo único e com amor. Venha, chega junto, meu carroceiro. DJ Tom Máximo. Tom Máximo. O homem do alô. Alô. Alô, DJ Tom Máximo. Alô. Estamos aqui, Salinas. E quem é que tá feliz aí? Vamos lá, porque o homem do alô chegou. Hoje eu vi você em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. Mas não vai te humilhar. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Alô! E você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Deixa pra sair também. Esse lado aí do canto, Zeca Filho. Um abraço pra vocês. Mas vou encontrar alguém que vou amar. E aí você vai saber. Aí você vai saber. Deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. E a galera do Cotiburu está aqui com a gente. Você me deixou. Um abraço pra vocês aí, ouviu? É assim que se faz. Alô, Salina! Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Deixa um abraço aí o grande John e o Scooby. Isso aqui também com a gente, valeu. E agora? Mas agora que você está só, você vem me procurar. Hoje tudo que aconteceu. Um abraço, grande Ramon, Palotinho Dourado e o Rafael Fábio. DJ Gabriel Show. Essa equipe Aliança. Aconteceu. E agora não quer mais sou eu. Vou tentar lembrar que passou e que um novo tempo chegou. Vou tentar cuidar mais de mim e de vez esquecer de ti. Yeah. ficando só as barras. Estamos aqui na Praça de Salinas. A Luxuosa tocando, tocando. E o homem do alão chega pra tocar desse jeito, assim, assim, assim. Eu tenho dois amores, você me explica. Veja minha vida, é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amigos, você me explica. Quando ela diz que eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Meu amigo Jean de Salinas, os amigos Luga Zeta aí, a primeira dama também. Um abraço a Michele. Ô Michele! A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, você não explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Dom Máximo, o ator principal, principal. Meu amigo Tarcísio! Na novela, sou o ator principal. Patilei, Batata Drix, um abraço pra você. Sou o ator principal, principal da minha novela. DJ Tom. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Meu amigo Juca Tigre, você não precisa aqui da carroça, um abraço. A praia está DJ Tom. E as ondas já rolar, a brisa molha. Lúcio Cedês. E aí, cabeludo? E aí, barbudo? É clima tropical, manchete. E amigo Emerson do Marajó, Jumitinho, Cacenel, o Alisson do Jururas. Tem foto. Também o Spike da internet. É e a cúpula, todo mundo aqui. Manchete. A Hinaldo também do Açaí. E a mulher Andréia, muito lá. Tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. A carroça. Prostitutos Barra Disco, Magazine, o Denis, Fabrício e o Henrique. Você é minha paixão, eu te quero nos meus braços, bem no meio do salão. Vem minha tchutchuca, o bozão filé. Mexe, mexe com jeitinho, mostra tudo que tu é. Meu amigo Alisson Souza, no Brega Fã. Bora pra cima, Alisson. Ainda possa me ter. E aí, já é? Teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um carinho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Poxa, abraço aí o grande louro da Pissarreira. Hoje por ela não sinto nada, não. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou seu amor. Hoje por ela não sinto nada, não. E aí, Gustavo? Edileia e o Zeca. Edileia, o grande Luiz, a Rosa e o Marco de Bixura do Pará. Ativão também, o DJ Bruninho, Bruninho Show. E o taxista André Mix, tá na área, um abraço. E aí? Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha... Pode ser taxista e sua esposa! A pousada São Luís, o grande Renato também absoluto, o Vitor Brasil, curtindo a carroça, obrigado! Seu amor, hoje por ela não sinto nada não. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou, seu amor, hoje por ela não sinto nada. Alô, Soraya das Seguidoras! Vai, dança! Aí, DJ Tom! Solta som! Solta esse som aqui, Salinas! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no africano. Tom, tom, tom. Lá no Bora Bora, o pa- máximo. Dá-lhe, Tom! As meninas, aí Rodrigo Alisson, Eduardo da Terror Bicolando do Icuí, um abraço. Olha aí o Caio Oliveira, o Igor Caio também. Alô Vitor Ribeiro e a Beatriz Santos, um abraço aqui do Tom. Dá-lhe, Tom. Alô Lobo Mal. Gabriel do Grau, e não te vejo. Um abraço pra você, garoto. Te amo e te quero. Uhul. Amor com seus mistérios. Lúcio Cedeiro. Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. E aí, Fabrício? Aí, DJ Tom, solta som! É pra galera de Salinas lembrar aquele tempo! Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho só você e eu. E de repente tudo aconteceu. Você me puxando pra lá e pra cá, girando, girando, fazendo eu rolar. Deixa eu abraçar aí o secretário de transporte aí do Mujú, o grande Edson Mongé Pretão, tá aí com a gente, com o meu parceiro Fabrício. Um abraço aí, Thiago Romarinho, aí Porto da Praça tá na área. Me lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. DJ Tom. De amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato. Forte abraço aí, galera do churrasco Altas Horas. Um abraço pra vocês. Aí, Fabrício, Laura, já curtindo a carroça. Que tentação. E aí? Vendo me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. A Carroça da Saudade. a nobreza que vem dos campos do Marajó. Tem muita coisa pra tocar, ainda tem o show do animal. Meu amigo Alisson aí, de Fernando Belo, o grande Cláudio Marcelo, um abraço à equipe Pro Algo, Virgínia Andréia e a Patrícia. Meu amigo Rui Denis e o Ronaldo, louca, Ronaldo Bicada. Esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não, meu amor. Alô, Silvaninho! Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Dia 21 de julho tem o Passat Moral aqui. E dia 28 tem o Caminhão Veneno. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso já que som. Campeão aí, oficial de Salinas, consagrado a melhor quadrinha de 2019. Aí, DJ Tu, solta su. No balão desse som, eu te chamo pra dançar. E nesse ritmo não tem pra ninguém. É o swing mais valente aqui do pai. E aí? E quando toca, ele vai muito além. Então chega juntinho de um abraço aí da minha galera aí do Detran, de Salinas, e o Vinícius, Cabeção, Marisanda, a Ellen e o Pedro Afonso. Sem o coração, nem emoção, vai resistir. E amigo Léo, o Valdo, Sandrilha, Vila, São Bento. Cheio de fruto sensual, é pop som que toca o embalo que o Brasil vai conquistar. É pop som que Soca do Trevo, um abraço também. Obrigado, campeão municipal de 2018. Um abraço aí, equipe Foto 3, Foto G3. Bate sua foto na hora. Pode ser branco ou Amazon Music. É pop som que agora vai tocar. É o Caribe Sul Paraense. Fala, Silvani, ele voltou, amém. Pode ser branco ou Amazon. Fala, Silvani, pra cima. É pop som que agora. Cima, Silvani! Ah, nossa, povo é que vai. Aí, DJ Du! Solta, solta! Solta o som aqui, Sarina! Você vai pensar, eu posso. Passagem Moral em São Bento, Festival do Feijão. Behind you, away from the world you rejected. I'll hide you. Davidson Reis. Eu vou só te amar. Banda Willer. Dali de dedo. E quero só te amar. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Um abraço! Conhece? Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa de bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Alô, padrinho! É o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa de bota a galera pra dançar. Os Terríveis de Salinas, o Coringa, Pelado, o Joelso, o Vitor, o Jonas e o Filipino. Aí, Cleide! Ela pegou meu Chico Preto, ela beijou. E a Cristiane Souza, o Thiago, Denilson Silva e dele eu morro de... E a Lidzinha. E por isso, meu Chico Preto, eu não vou lhe dar. Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Quer levar. E dele eu morro de ciúme. Amigo, sei que o lado preto, arranhar ele que é fã do Tomás. Obrigado. Ele é o meu bichinho de estimação. Ele vai comigo. E aí, chefe? Se eu for sem o meu Chico Preto, eu não vou ficar. Eu não vou. Olha o Gogo Boy. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Nosso amigo Rover. Você me responder. Eu juro que eu tô meu. Peraí, não, Rover. De presente pra você. O homem do C. O bico do peito do Chico, Chico Preto é preto. Quem vou te pegar. O bico do peito do Chico Preto não é preto. Tem um bico do peito mais Chico preto que o bico do peito do Chico Preto. Isso aqui é uma arma muito grande. Chico, Chico Preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto. Tem um bico do peito mais Chico preto que o bico do peito do Chico Preto. Vai, Lobo Mal. Vai, Lobo Mal. Vai, Lobo Mal. Vai, Lobo Mal. Chama que ela vem! Lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira. Um dia conheci uma meu amigo Lobinho, Thaís, lavadeira e queria me lavar. O Cafuso, ele e toda a família, mais pólvora. Eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. Oh. Ela acordava sua cara amarrotada. Não tomava banho de mucura, ela cheirava. Quando ela acordava sua cara amarrotada. Não tomava banho de mucura, ela cheirava. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. Mexe, lavadeira, vai. Mexe que tu fede até demais. Mexe, lavadeira, vai. Mexe que tu fede até demais. Quando vai pra festa gosta de aparecer. Sua cara é tão horrível, dá vontade de correr. Quando vai pra festa gosta de aparecer. Atenção! Prefeitura de Salinas! Prefeito Paulo Henrique Gomes! Organização! Setúcio! Secretário! Nosso amigo Júlio Vieira! Banda! E o apoio do deputado Paulo Gomes! Cacá! Cacá Sena! O transporte alternativo! E a cerveja glacial! É! Time Esporte Globo! Abraço! Olha o Wilson! A verdura de Santarino! O maior aniversário de todos os tempos está chegando. Sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais na Via Show. Aniversário do considerado Carlito Promoter. Atrações confirmadas. Luxuosa Carroça da Saudade. Príncipe Retrô. Lendário Ruby. E Cineral Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter. Na Via Show. Daqui a pouquinho tem o Show da Luxuosa! Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Rapaz, eu quero começar com uma música aqui. Mas só presta se você dançar agarradinho com ela. Então eu vou começar aqui. Vou começar com ela. Com ela aqui, ó. Doente de amor. Fogo e remédio na vida noturna. Caiu na noite. Meu Deus! Aqui na zona sul. Com a dor do amor. É cor do amor. A gente cura. Fui curador desse mal de amor na boate azul. Agora pediram pra repetir de novo, é? Doente de amor. Meu amigo pai do Beto, o Robson. Um abraço a galera do Detran. Cabeção, Vinícius. Aqui na zona sul. E a Marisandra, a Ellen e o Pedro Afonso. E a gente CD especial pra eles, né? Fui curador desse mal de amor na boa de azul. E aí, Dorival? E quando a noite brisando, cagão da loja. Daniel Ranch pra casão. Vou me dormir, aí é bom, eu me tremei. E a dama da lua estava comigo. Também vou embora. Pra mim, Daniel tá ruim. Fechar as portas, sozinho eu tive que sair. Um abraço aí, o DJ Adriano. E sair de DJ. E a Silvana do Icuí. Um abraço. Um abraço aí, a quadrilha. Fogo no rabo. Uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais. Eu consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher. Na flor da noite, na boate azul. A equipe Salinas Forte. Camarão, um abraço. DJ E essa também vai tocar. Me agarradinho com aquela gata. Diz assim pra ela, ó. Diz pra mim o que fazer para te conquistar. Te percebo em qualquer lugar. Morando no meu pensamento. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. diz pra mim, Frank, e aí, Zé, só de boa? Qual caminho eu tenho que seguir pra falar do meu imenso amor e parar de sofrimento? O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito. A gente sonha, a gente busca o infinito. Se sente leve, tem vontade de voar. DJ Tom. E eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração. E eu queria dividir contigo essa emoção. E com a força do meu peito, poder te falar. Oh, te amo, te amo, te amo. Leon, Renan e os da Júlia. Você dançar agarradinho com aquela gata. O Gil e a Lene de Salinas. O seu corpo é uma fonte de desejos. Me fascino com seus beijos. Tudo que faz. Já pensei, lê aí. Me lembra. O Frangina na mão do doido. Você te vê. Já já ele pega o caminho. Sonhos em pensamento. Não te esqueço um só momento. Água do sol, né? Esse amor que me faz. Aí, maluquinho, sofrer. O Caribe tá bombando hoje, No meio da noite uma dor me consome. E aí, cabeludo? No meu desespero eu grito seu nome. Aí, barbudo! Assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Um abraço aí a Camila do Sideral, que deve fazer 19 aninhos. Camila Silva. É o jardim. Oi. Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Seu amor é uma semente. O meu coração é o jardim. Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde. Minha amiga de vem do mercadinho, caçula. Vou. E a sua esposa, Dani e Nico. De onde venho? E a Sônia, seguidora. Pois já passou. O que importa? E a loura da pizza. É saber. Pra onde vou? DJ Tom. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra. Como é que é? Será nosso amigo. Como é que é, papai? Traz o que é seu e vem correndo e morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. gravando ao vivo. A carroça da saudade. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, e a galera do Cuiarana! Tinas de seda, o seu corpo nu. E a menina? Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Muita pressão com o consagrado maestro e aparelhagem. Quando eu acordo sem você, fico falando pras paredes até. E a mercenária do Dafson. Menina veneno, você tem um jeito. Kaique, nosso Kaique, hoje ele deixou a gente. Noite. E deixou a gente só naquela saudade, não foi, Virginia? Aquele caldo, não saiu nada, nem uma água. Ainda até amanhã? Ah, tá, desculpa então. Deixa eu tocar! Onde está aquela que um dia tão DJ Tom. Eu sou uma estrela no A equipe Balneário Fortaleza de Santarém Novo está na área. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? DJ Tom. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Tantos caminhos. De Bragança, um abraço de outras pessoas. Já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Olha a galera do Flamenguinho, eles são aqui, ó, lá do Jururas. Grande Marquinho, né, Marquinho? Cadê o baby? Um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido. Se eu... Quadrilha comigo de fogo no rabo. Tudo que preciso, Salinas. Um dia... Parabéns o Juca, o Tigre e o Neto e o Tyson. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Os caminhos já andei e a esperança do meu lado de outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. É aquela saudade que Salinas pediu, pediu, e a gente toca desse jeito assim, ó. Penso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão. Vamos lá, filho. Me deixou, foi embora. Haja coração. Deixa pra sair, meu amigo, nosso grande secretário Júlio Vieira. Isso aqui também com a gente. E o prefeito Paulo Henrique Gomes. Penso em você. Alô, prefeito! Toda hora. razão. E aí, Franjinha, como é que tá? Deixou, foi embora. Você me... E a galera da carreta, Saiba Pressão. Pra galera aí da pausada, Salinas Prime. Amor, que eu sinto por você. Não esquento. Meu amigo Brancão, Servilha Wagner, o Augusto Chalene, aí do Sal. E voltarás para mim, DJ Tom. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente. Meu amigo Marcos, o pastel da hora, top de, do Sal. O calor. Cadê o meu? Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. Por que sem razão? Atenção, o garçom chega aqui atrás da carroça. Foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada. DJ Tom! Isso em você, meu amor. Toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. E a Dilce da Pissarreira. Coração pra suportar. Paílio, o cantor aí do frango. Provocada por mas aí o canto do frango, não é, Paílio? Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no... Já tá igual maluquinho, meu irmão. Só vai quando anuncia. Por você. Olha, já tem a primeira parte aí do CD. Aqui atrás com o Lúcio CDs, ouviu? Primeira parte. Pois sei que do Josias, é. Te falta. E voltarás para mim. A parte é do Toninho. A segunda é do Josias. Orvalho no teu corpo. A segunda é do Frangina. E a terceira. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Saudade! Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Ai, é muita quadrilha, né? Me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar. Deixa um abraço aí, Unilha. Fernando, Carlos. Hoje eu Alberto, sou mais eu. Fusão aí, o Cosmo. Obrigado, né? Pra vida, já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. E amigo Biel, Wesley. Não vou mudar. Calou aqui da carroça. Pra ver você gostar de mim. Já já. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. E a galera do Flamenguinho. Lá do Jurunas. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Oi, som! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou. Franginha. Não vou mudar. Crava, crava. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. E a saudade é só pra ver você gostar de mim. Yeah. quadrilha perigosa. Peruas, as melhores de Salinas. Meu amigo Marco Antônio, taxista jovem de Salinas. Na minha vida, então vem. Promoto de Águas Lindas e a primeira dama Thaís. Dia 22 tem um Passat lá no Ponte do Sal, né? Já tá dando uma serrada aqui, né, Grace? Ah, ladrão! Prostitutos, a Radisca, o magazine deles, Fabrício Henrique, ou só como tocar a última. Jéssica lá de Marituba e a Nayara. A Nayara é o nome da emoção, né, Frugia? O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar. Meu amigo Dão do Doce aí, seguidor da carroça, obrigado. É de mim, então vem. É você daí e eu daqui. LR. Lá do Vieira, o homem do Turi. Feste lá do Maranhão, curtindo hoje a carroça. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Com um novo sentido. Do Ricardo, iluminar, o ponto da galera da Portelinha, Caiarana. Um sorriso sucedeu, o seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois. Depois, quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. E amigo Douglas, isso é do berço hoje, ele, irmão aí, do Júlio. E também comigo, um abraço pra você. Abri a janela e o sol nasceu. E a Sabrina Trindade, seguidor. O sol nasceu, um novo sentido de iluminar, de reiluminar. Um novo sorriso sucedeu. Sorriso sucedeu, com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes tá suado, meu irmão. Eu vou aprender a falar. Freio do Dragão. Nós já sabemos ainda cedo. Bora, Fabrício. É ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. E a boca? Da boca do Amazonas. Cagueta pra lá. Quero sair pra conhecer. É, olha quem tá na área. Meu primo Sapo. Gente, é, rapaz. Ele tá aqui. Na verdade, o nome de artístico. Olha aí, Ivan. Eu me orgulho de ser o Silvio. Cano do Sul. Sapos! E aí, Dorival? Americano do Sul! Cadê o Tid Boy? Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Abraça aí o Bruno Ronald, Júlio, Chido e a galera aí do Doidão Prime. Lúcio CDs. Cadê a Lúcio Massa, pô? Eu vou aprender a falar inglês. Oi. Nós já sabe o português. Importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. E a boca? Da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Meu amigo Gleison da loja Havaí Sufre o é. Até você, meu gente. Gente. Grande como pai. E a galera, Radisco Magazine, Vini Fabrício, o Henrique, o Emerson, do Hotel Solar. Tem que dar uma serrada, né, mas? E a galera aí do bairro do Bom Jesus, Gerilson Lene Souza, Regi, Shirley, Eliseu Gela Chaves, bebendo todas. Sei que um dia a minha vez vai chegar. Com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. O grande Renato Absoluto e a primeira dama Bruna Marquezine. Saí com você para lhe falar de amor. Uhul. Quando provei seu beijinho máximo, a palavra me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer lhe disse apenas com um olhar. Eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Te abraço aí, o grande Naldão. Marisco aí do Treme. Alô, Gabriel do Grau. Saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer e disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Eu não soube lhe beijar. me compreenda. Perdoe a minha timidez, isso é tão natural. Não me queira mal. Esta é a luxuosa Carroça da Saudade da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade no Pará.